Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, chegamos com um Big, a telefonia Big está conosco aqui no Pretinho Básico, e da Miller, a moda está nas ruas. E aí, amiguinhos, qual é o vídeo que está no ar, Pianjas? Está no ar o vídeo de previsões para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2011. Tá boa, é assim. O Marcos Diná. E a gente sempre tem boas previsões. Boas previsões, né? Bons presságios. Bons presságios, né? Exato. Ou não, né? Às vezes não tem também bons 4 presságios. 4-0 Ceará foi a previsão. 4-0 Ceará foi a previsão, cara. Foi a previsão. Que coisa, hein? E tu, Porazinho, tá bem, Porazinho? Bem, parabéns, Porazinho, pela data parabéns. De hoje. Parabéns, Porazinho. Parabéns. Porazinho, nesta data, saúde, há 7 anos, tornava-se pai. É verdade, cara. É. E é um momento da vida do homem muito importante. Aniversário do meu pequeno grande homem, João Pedro. Mais importantes, eu diria. Cara, é uma data, olha, talvez a mais importante da minha vida. É verdade. Porque é o advento da paternidade e a chegada do meu primeiro filho. Nem viu o primeiro filho crescer. A minha vida começou a mudar lá, cara. É verdade, muito. Tu lembra daquele momento que tu tava na sala de parto? Cara, não. Aquela tensão. Não foi o Porã que tava. Não, era não, mulher, mas cara. os maridos legais acompanham esse momento. Ele parece grávido, mas não foi. Eu estava e participei dos dois partos. No aniversário de 4 anos, assim, ele começou a... Ele começou a frequentar a casa do filho. Que legal. Parabéns, Porazinho, pela data. Beijo pro meu filho, João Pedro. João Pedro, 7 aninhos, cara. Que coisa linda. 7 anos, tá um homem já. Abraço também pro pessoal da gráfica, imprimiu negocinho hoje e daí falhou o cartão, fiquei de pagar ele. 7,50 tô devendo aqui pra graça. 7,50 não, pode. O Getúlio Vargas ali, um abraço pra ele. O que tu imprimiu, Márcio? Desculpa a curiosidade. Umas fotos aí, imprimi umas fotos. Fotos? Pessoais, íntimas. Legal. Tirei ontem à noite. Tá, eu e Maurício. Vestido. Bacana. Olha, tua mulher tá voltando de viagem, é isso? Eu e o Maurício e o Paulinho. O pessoal da farmácia veio aí entregar pra ti o que tu pediu. Ah, é verdade, um Plazil e um Viagra. Minha mulher volta hoje, viagem. Aí tem que dar um. O Brasil pra não enjoar. Sim, e o viagem. Quer dizer, primeiro um e depois o outro pra não enjoar. Ah, é a vida. Coisa né, boa. É a vida de casado. Bom, já deu pra ver que a estrela móvel deste Pretinho Básico é de novo a mina do Patrola. E amanhã é em HD. Desculpa, eu te apresentei. Acho que esqueceu de mim, esqueci, né? Esqueci, desculpa, Cajê. Esqueceram de mim. E aí, Rodaquinha, tudo bem? Tudo bem. Tudo tria, tudo jóia, tudo bacana, tudo legal mesmo. É as férias do Davi, vem a Rodaica sempre. É, o Davi tá me pagando por fora. Boa. Tá tentando se redimir. Aí. Boa! Cuidado, hein, com o Davi. Eu também, eu ficaria preocupado se a minha mulher. Eu diria pro Davi, cuidado com a Rodaica. Mas... Moradores de Gramado planejam caminhada em defesa do Natal Luz. O evento está sendo investigado pelo Ministério Público desde o ano passado por possíveis irregularidades nas contas. Mas nem o Papai Noel. Cara, nem o Papai Noel deixa limpo, cara. É impressionante. Na última edição, mais de 2.000 pessoas trabalharam para a realização de mais de 15 atrações que atraíram 1 milhão de turistas para a Serra, para Gramado, na época do Natal. Para este ano, o Natal Luz tem data prevista de 3 de novembro a 15 de janeiro, mas corre o risco de ser cancelado. Ah, não, cara, pare, se cancelarem o Natal Luz por falcatrua, é o lado de mão. Mas tem que cancelar, Maurício, tem que cancelar, não. Tem que ter um ano na história de Gramado, que dizem assim, as pessoas lá daqui a 20 anos vão dizer assim, ó, em 2011 não teve Natal, porque que... alguém roubou dinheiro. É, mas aí tu pune a comunidade, mas, cara, tu pune a população de Gramado que não roubou, aí os 2 ou 3 que desviaram, se é que desviaram, aí tu pune uma sociedade, mas, cara, isso movimenta Gramado. Aí, e pune mais do que a sociedade, pune todo mundo, né, cara? Entendeu? É, não, é verdade. Cara, é um evento turístico aí, tradicional do Rio Grande do Sul. E olha quanta gente depende deste evento. Essa venda aí. Mas... acho que o Ministério Público ia estar investindo não, se não cara, tivesse mas, nada. Mas é que o Ministério Público tem muita coisa pra fazer, meu querido. É que tem uma confusão nisso aí, Não se sabe bem, na definição do evento, se ele é um evento público, ele tem verba pública. Se ele é um evento privado, ele não pode ter verba pública. Então é uma coisa, assim, nesse sentido, que estão tendo que esclarecer, né? Certo. Acho que as duas, é uma parceria. É, uma parceria pública. Não sei, alguma coisa aí está mal contada e por isso o Ministério Público está investigando. Tá bem, muito bem. Vamos aguardar, então, as investigações. Defesa Civil alerta que ciclone provocará ressaca nos próximos dias no litoral de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também. Embarcações devem evitar sair para a pesca da tainha entre hoje e domingo. No litoral norte do Rio Grande do Sul, nós já temos incidência de ondas de 1,5 metros. Toda uma ressaca. Tá dando uma ressaca. Tu tá de ressaca também, né? Ressaca, esse negócio aí tá vindo, né? Tornado, né? Tornado. A semana inteira. Eu ouvi o Tony ciclone. Tornado, fiquei de ressaca. Ciclone. Tu tá de quem, Almir? Ciclone, os tornado. Gaúcho, né? Tudo é mesmo. Tu tá desde a semana passada, o dia da cachaça com ressaca, Almir. Não era o mês da cachaça? Hã? Não era o ano. O dia da cachaça. Pô, tô muito louco. Tá muito louco. Tô vendo. Tô muito louco. Polícia faz operação para coibir furto de bagagem. Sabe onde, amigo? No aeroporto. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Deixa tranquilo, vamos. Isso é bem bom, amanhã. Vocês vão viajar amanhã, né? Agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca em Alvorada, Canoas e Porto Alegre e foram apreendidos aparelhos celulares, MP4, munições de diversos calibres. Legal, o pessoal tá indo viajar com munição, que bacana, cara. Cerca de 150 DVDs piratas, minigames, além de arminhas de brinquedo e armas brancas. O material apreendido é de ocorrências de furto de bagagem. De acordo com a delegada, os criminosos se valem das escalas e conexões aéreas para agir. Talvez role o seguinte, o cara tá transportando DVD pirata e aí eles veem que é DVD pirata e leva embora. O cara vai chegar lá no lixo e não tem como reclamar, né? É isso aí. Não tem como ele dizer, sumiu meus DVD pirata. Vai reclamar com a Polícia Federal. É, verdade, Pianjo. Bem pensado, Pianjo. Então os caras são mais do que isso. Eles vasculham a tua mala toda. Eles sabem tudo que tem na tua mala. Mas é muito fácil tu levantar uma mala que tá chegando num terminal, né? Qualquer. Muito fácil. Mas as malas que tem cadeado, eles abrem também? Não, mas cara, dura. Mas tu leva a mala que não é tua. É, tu leva a mala. Eu digo quando lá nas internas eles abrem as malas. Ah, pode ser que cadeado. Destroem o cadeado e abrem. Cadeado eu acho muito difícil. Sabe que isso não é um problema do Salgado Filho, né? Não, esses dias o Fantástico fez uma matéria, aeroportos internacionais, acontece muito isso. No Brasil. Não, internacionais, na gringa, de pessoas vindo de Miami, por exemplo. Ah, lá de Miami. E acontecer, caso de uma mulher que roubaram tudo que ela tinha trazido. A história clássica é que no ano passado, o dono da companhia, a maior companhia aérea da África do Sul, disse, olha, a gente não se responsabiliza, a gente sabe que 30% das bagagens desaparecem na nossa companhia aérea e 50% do nosso staff não é confiável. O dono da empresa aérea. Bom, vai fazer o quê daí nesse admitiu, caso? Admitiu. Isso na Copa da África. Né? Ou nós imagina. Podemos fazer melhor, né? Podemos. 70% do nosso staff não podemos é confiável. Podemos superar. Não, a dica é a seguinte, tu vai passar um mês de férias, tu leva uma bagagem de mão. Por isso que eu acredito que o Brasil pode fazer uma Copa melhor que a da África. Né? É. Pode roubar mais. Vamos conseguir 80% mais. De staff não confiável. Com certeza. Vai melhorar esse percentual. Isso. Leva só cueca verdade, e meia. Quem isso. Carrega a bagagem é pobre, né? Porque rico compra no lugar onde vai. Isso, rico compra as roupas na cidade onde vai visitar. Será? Rico vai só com a roupinha roupa do corpo. É. Roupa do corpo. Aí não é de pobre. Despachar a bagagem. Bagagem é coisa de pobre. Posso falar um negócio? Não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que coisa de pobre mesmo. É não viajar. E aí eu me incluo nessa categoria é chegar nos lugares que viaja e preocupar só com compra, né? E aí não vê o lugar, não vai nos lugares legais, enfim, não faz as coisas que a viagem proporciona e fica só preocupado com compra, né? Maravilhoso. Coisa eu sou dessa categoria. Coisa de pobre é não ter avião. Coisa de pobre é não ter avião. Minhas malas estão no meu avião, eu carrego. Meus serviços carregam minhas malas pra dentro do avião, eu vou, desembarco em Miami, maravilha. Faço minhas compras, acendo meu charuto, volto pra cá. Que maravilha. Preparou um setzinho legal amanhã pra vai ser muito legal. Na balada do Pretinho, Camboriú, Rancho Mariachi, todo mundo lá, bonezinho, camisa dos Lakers. Todo mundo lá, camisa dos Lakers. Nike shorts, todo mundo lá, né? Levantando a mão e fazendo hey-ho, hey-ho. MC Guri, que não volta nunca mais. MC Guri. Previsão do tempo pra vocês que vão viajar amanhã, então. Massa de ar frio avança pelo sul do Brasil. provocando declínio acentuado nas temperaturas. Ou seja, agora ferrou, chegou o frio. O fim de semana começa gelado. As mínimas ficam abaixo de 9. Ah, não. Abaixo de 9, né, cara? Não, ou seja, não passa de 9. Quer dizer, as mínimas. A previsão de geada logo cedo ao amanhecer. Ao longo do dia, o sol aparece e deixa o sábado com tempo firme e ensolarado. No domingo, a massa de ar polar ganha força e deixa as temperaturas ainda mais baixas. Faz muito frio nas primeiras horas do dia. Na segunda-feira, a massa de ar polar continua atuando sobre o sul e o dia vai ser de tempo aberto e poucas nuvens, porém frio. Quanto então tempo tem sábado, domingo, verão, segunda de tempo bom e frio. Solzinho e friozinho é bom. Não, friozinho não precisa. É um saco frio, já não vai frio. Frio é frio, é ruim igual. Pensa pra lá, cara, a quantidade de gente que passa mal nessa época do ano na rua, cara. É ruim. Isso é muito triste, cara. Não precisa. O Pi, cara, eu vejo pelo Pi. O Pi se veste que nem um mendigo no inverno. Tem uma pena do Pi, ele tem umas luvas toda cortada nos dedos aqui, cara. Umas boinas. Que coisa, três casacos em cima do outro. O Mr. Pi tá indo pra Passo Fundo agora fazer um evento com nos ouvindo, obrigado, Pi. Nos ouvindo, nos escutando. E ontem foi Trending Tops no Twitter, né? Isso mesmo. É, não só em Porto Alegre, mas como em Brasília. Brasília também foi tendência, Mr. Pi. É, deputado. Que coisa de louco. Muitos deputados gostaram da frase. Do Mr. P. Nossa. Muito bem, a frase era o desejo, não, a saudade é o desejo da memória, né? É, por aí. Por aí, tem uma coisa a mais, eu tava ouvindo ontem. É. A saudade é o maior desejo da memória. É isso aí. Muito bem. Tá bem. Vamos rodar então, Juliana. Sabe Deus. Vamos lá. Deixa eu botar meu óculos. Sabe Deus o que eu rodar aqui. O Maurício tá me sacaneando. De onde tira? A vida realmente não é fácil. Não. Nova York, 11 de setembro de 2001, 7 horas da manhã. Nossa. Sujeito despede-se da esposa e vai pro seu escritório no 85º andar de uma das torres do World Trade Center. Bem tranquilão. No caminho resolve mudar os planos e segue direto pra casa da amante. Ah, mulher. Como chegando é que explica lá, depois que não morreu? Desliga o celular. Às 11 horas da manhã, já feliz, bem disposto, resolve ir pro escritório. Veste-se, antes de sair, liga o celular e toca na mesma hora. Ao atender, sua mulher gritando em pânico aos prantos. Deus, querido! Querido, onde é que tu tá? Tô aqui no escritório, querido. Tomando um pretinho básico aqui, ó. Aconteceu alguma coisa? Desagradável. Por favor, mandar um. Não pode mais, amigo. Não pode mais, isso. Pra cá, é Bruno, Simone, Josi, obrigado, Emanuel dos Santos. Lá se vão 10 anos, né, cara? É verdade. 10 anos, cara. 10 anos do 11 de setembro já. Que loucura. Coisa de louco. E pelo rumo das coisas, vai ter comemoração, hein? 11 de setembro de 2011. Pelos da parte dos Al-Qaeda Fala-se muito do dia 4 de julho agora, né? 11? Do dia da independência. Nascido em 4 de julho. Mas eles não fazem essas datas. Não fazem. 4 mais 7. 11. Meu Deus. Mas o lance é que aí tá todo mundo preparado. Aí eles não fazem. Eles escolhem uma quarta-feira chuvosa de tarde, entendeu? Sim. Que o pessoal que tá levando. Não tem combinação a vida nenhuma, né? É, exato. O pessoal tá levando a vida normal, eles vão lá e bum! Pois é. Não estamos querendo que aconteça, né? Mas que mundo, né? Mas é possível, na próxima quarta-feira chuvosa eu vou ficar. Olá, olá, caros pretinhos. Maurício. Meu nome é Marcela Rosa, sou gaúcha, mas moro em Curitiba. Leite quentes, tudo. Vocês sempre escuto vocês sempre que posso, pois assim mato a saudade do Rio Grande. Mas credo. Pois bem, mando minha contribuição para esse programa Top of Mind. Um grande beijo para cada um de vocês. Me mandem um beijo. E Omir, é tudo culpa dos gaúchos. Beijos. Os títulos de filmes, traduções dos filmes para Portugal. Aqui no Brasil foi Tá Chovendo Hambúrguer. Em Portugal, Chovem Almôndegas. Bastardos Inglórios. Sacana Sem Lei. Isso é real? É real. O menino do pijama listrado. Em Portugal, o rapaz do pijama às riscas. Onde vivem os monstros. Baita filme, chupou, baita chorou. Baita filme, muito o bom. O sítio das coisas selvagens. É mesmo. Caçador de recompensa. Ex-mulher procura-se. Curtindo a vida doidado. O rei dos gazeteiros. Gazeteiro que beleza. Falta aula, né? Que coisa. Poderoso Chefão virou padrinho. É... Que é real, né? The Godfather. É o título. É, The Godfather, é o padrinho. O padrinho. E Se Beber Não Casa virou A Ressaca, que é o título que é original, original também. Né? Uhum. Aliás, é hoje que estreia, né? Isso. É o 2. O 2. Será que é tão bom quanto o 1? Pois é, dizem que é. Eu vi o trailer, a piada é exatamente a mesma. Sim, esse pé. Daí não tinha que eles vão pra Tailândia e aí fazem uma festa e acordam no outro dia de ressaca. Só que o noivo não participa. É a continuação, né? Da piada. Meu, é óbvio que é pior que o primeiro. Eu também acho. É óbvio que é pior que o primeiro. O primeiro é uma baita premissa, é uma novidade incrível. É difícil o segundo. O quarto elemento é o japonês, o tailandês, o chinês, aquele que é o meio afeminado. Que saía do porta-malas. É o chinês. E agora não, tem o macaquinho, que casou, né? Que saía do porta-malas. Mas essa história de nome de filme tem uma história engraçada que é da continuação. Né, que nessa mania de traduzir para o nosso português, a revelia do nome original pode se dar mal, né? Porque, por exemplo, Meu Único Amor teve continuação e aqui foi Meu Único Amor 2. É, daí fica chato, né? É, cara? Não é o único já. E aí, quem vai? Rodequinha? Boa tarde, Pretinho. Boa tarde, amiga. Como é que venho vai? Através deste e-mail esclarecer alguns fatos sobre Toy Story. Devido a ter assistido o desenho no mínimo 60 vezes. Posso pedir licença? Rodaica, posso pedir licença rapidamente, porque eu fiz uma brincadeira no programa da Uma hoje, dizendo que o Woody era gay, né? E aí algumas pessoas falaram comigo durante a tarde, inclusive tu estavas junto quando foi abordado por uma mãe. A mãe dizia assim: explica pra minha filha que ela quer saber o que significa o Woody ser gay. Significa ser alegre, ser brincalhão, extrovertido. Piorou muito as coisas aí. Piorou muito as coisas. É só isso. Catar o sabonete no chuveiro. Mas como é que eu nasci, mãe? Foi uma cegonha que te trouxe aqui em casa. Você é filha de uma ave. É feliz. Ah, peraí, então piorou muito. O Woody tá escondendo o jogo. Não, é que eu ia ler o e-mail aqui do rapaz que vê o filme 60 vezes por semana. Que a gente sabe como é que é filho em casa. Eles querem ver o filme sem parar mil vezes, né? É verdade. Então, como ele viu o filho dele tava... Devido ao meu filho ser doente, ele diz, pelo desenho. O filho dele é viciadinho no desenho, ele precisa ver muitas vezes. O personagem Woody não é homossexual. Eu tenho uma cobra em minha boca! Ele é um solteiro reprimido devido ao seu grande amor à pastora Beth. A pastora Beth é aquela que eu chamei de Cinderela? É que ela tem o vestido da Cinderela, meu amor. Ela se veste como aquelas pastoras. E com o seu cajado, ela fisga o Woody pelo pescoço. Gente, então ela... Umas ovelhinhas. Ela é igual a Cinderela. Tá bom. A vaqueira Jessie é tipo irmã do Woody. Sim, porque o Buzz Lightyear que acaba pegando a vaqueira Jessie. Exatamente. O personagem Buzz Lightyear é namorado da Jessie. Eu entendi o filme, cara! De acordo com Toy Story 3. Entendi o filme, velho. Pô, que legal, velho. Tá vendo aí? Não ele é que nem The Wall do Pink Floyd, que eu até hoje não entendi. Tadinho, já vi umas 60 vezes, não consigo entender, velho. Muito espero bom, que esse e-mail seja aí. Lido no PB das 18. Mande pro meu filho Gael. Gael. E também a culpa dos gaúchos, né? Óbvio. Sempre pra esposa Indaia. Indaia? E quem mandou o e-mail foi o Maurício Nunes. Legal. Valeu, é demais, Maurício. Dá uma tristeza. Show no adulto, bola. Porque a percepção do filme é diferente, obviamente, do adulto pra criança. A criança tá vendo aquilo ali e não passou pelo que o adulto passou e tá vendo aquilo ali, né? A despedida da infância, a entrada na adolescência. Toy Story 3 e o mais traumático de tudo, que é sair da adolescência e na vida adulta olhar pra trás e ver, puta, mas já passou tudo isso, né, cara? Esse Toy Story 3 é genial, demais, cara. É demais, me desidratei vendo Toy Story. Vai daí, por exemplo. Cara, antes de fazer o que eu vou fazer na sequência aqui no programa. Tem introdução. Eu tenho andado, Eu tenho andado muito com o Pi, eu já tô me explicando antes. Não, cara, eu preciso pedir pra nossa querida audiência em todo o sul do Brasil, doação de sangue, boa, tá? Pra Matheus Coni, Hospital Conceição, nosso ouvinte que está com leucemia e precisa de sangue, né? As pessoas que têm leucemia, elas precisam de várias doações diárias, porque precisa repor plaquetas. Não vai me pergunta o que é plaquetas, porque eu não tenho um entendimento científico. É o que tem no sangue, e as pessoas que têm leucemia precisam muito de plaquetas, então precisam de várias, precisam de muitas doações, tá? Matheus Coni, nosso ouvinte, Hospital Conceição, Porto Alegre, aproveita lá, faz o cadastro pra doação de medula óssea, que um dia você pode ajudar alguém ter a carteira que eu tenho, né, Marcos? Uma carteirinha que dá desconto no Big. Não dá desconto, mas um dá dia você pode ajudar alguém lá no céu, todo depois. Mundo você pode, no banco de medula óssea, alguém lá em Bangladesh pode precisar. Ah, lá em Bangladesh. E você pode ajudar uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Pô, salva alguém em Nova York, Miami, Paris. Tá? É Matheus Coni, tá, gente? Obrigado e um abraço. Agora o que vai fazer? Uma piada velha. Piada velha do Paré! Apoio! Vodka, agora vai! Quando a bebida entra, a verdade sai! Vodka! A loira tava sentada na mesa do bar, aí o cara chega pra ela e... E aí, neném? Por que a gente nunca teve um... E aí, neném, por que a gente nunca teve uma história? Você é linda. Teve um neném. Você é linda e maravilhosa. E aí a loira responde... Ai, diz alguma coisa que eu não saiba. Sete vezes oito. Pelha! Rodaico, um beijo pra você. Não perca um Patrola. Veja até as reprises na TV Com. Pode ser lido em qualquer... Maiara, desculpa, repete aí. Qualquer PB que eu escuto todos. Desculpa, agora, PB, escuto todos. Maiara de Gravataí, beijinho, valeu pela piada. Muito bem, hoje quero dar o toque aqui da telefonia Big pra rapaziada sobre celulares e telefones com preços bem baixinhos e mais celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook e falar com a gente. E olha só o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, amiguinhos. Este belo aparelho, veja bem, vem com a capinha. Samsung, não, esse aqui o não vem com a capinha. Eu tô com a capinha porque é meu já, esse aqui, né? É o Samsung Chat 350, que tem touchscreen, aqui ó, tu toca aqui no visor. Bacana. Câmera com 2.0 megapixels, olha aqui o barulhinho da câmera, olha que massa o barulhinho da câmera, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Demais! Da hora, hein, da hora. Rádio FM pra ouvir Atlântida, show. Bluetooth, por R$326 no TIM Infinity Pré. E tá aqui a moça da TIM pra dizer que é verdade, não é mesmo, moça da TIM? Aí, a moça da TIM. No TIM Infinity Pré, ou 18 vezes, com jurinho de 1,99 ao mês. Top de linha. 21,70. 18 vezes de 21,70. Top de linha. Exclusivo pra quem tem cartão Hipercard. Top, certo, mano? Recebeu uma mensagem no recebeu bem na hora. Recebi bem na hora aqui uma mensagem. Esses dias eu tava no shopping e veio uma menininha, Amanda o nome dela, pequenininha, acho que ela deve ter uns 4 aninhos. E aí a mãe dela trouxe ela até onde eu tava e disse que ela queria falar comigo. Ela me perguntou, é tu que é a moça da Tim? Ai, que bonitinha. Queria tanto sacar o telefone e dar pra ela na hora, mas eu não carrego os aparelhos assim comigo, viu? Ah, não? Não. Eu guardo todos em casa. Que beleza, então passa lá no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. Uma vez um cara veio e me perguntou, tu que é o cara do Pretinho Básico? Eu falei, sou eu dele, me deu um soco na cara. Saiu andando assim, né? Não, ele perguntou se era o Piangers do Pretinho Básico. Nem sabe meu nome. Não, mas aí deu no cara certo. É verdade, cara, é verdade. Vai daí, KG. Tenho aqui algumas manchetes do Globo.com em 2030. Boa. Tá no blog do Pretinho. Tá no blog também. Sarney é eleito presidente do Senado pela nona vez e promete renovação. Brasileiros e brasileiras. Eu tenho esperança que o Sarney morra até 2030. Sim. Não vai morrer. Tu vai morrer e não vai morrer. Ministro Luciano Huck evita polêmica sobre mansão em Angra. Comprei antes. Ministro Luciano Huck. Comprei antes. Corinthians perde para 11 merdas e dá adeus ao sonho da Libertadores. Ronaldo é demitido e desabafa. Se o Fielzão estivesse pronto... Não é que o Ronaldo falou? Se o Fielzão estivesse pronto, isso, não teria problema. Bebê acusado de matar os pais é viciado em Mortal Kombat versus Backyard Guns. Bebê mata os pais. Essa é muito boa. Parada heterossexual fracassa em São Paulo. Não tem mais, a minoria virou heterossexual. Não consegue nem fazer uma. Muito bom. Renato Gaúcho convoca a seleção pra amistoso. 13 jogam na China. Em 2030, hein? Tuitar e cutucar pelo Facebook serão esportes olímpicos a partir de 2036. E finalmente a notícia triste, né? Filho do Niemeyer morre aos 90 anos. O pai lamenta. Era um menino ainda. Boa! Quem mandou foi o Penton Prinzen. Foi eu mesmo que mandei. Jadiel, Jadiel, é o Jadiel. É do Kibe Louco essa piada. Boa, aí. É bom esse Kibe Louco, hein, cara? É bom, né? Alô? Alô? Alô? Alô, da Secretaria da Educação? É, agora fala logo a porcaria que você quer dizer aí. Secretaria da Educação, né? Mais uma, mais uma. Legal. Mais um. Uma esmola, senhor. Por favor, uma esmola. Uma esmola, por favor. Ô, cana. Por que tu não vai procurar um emprego? Ai, eu pedi uma esmola, não conselhos. Chega, me segure. Chega. Por falar nisso, hoje o Geiso passou um trote, cara, pra OSPA. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, querendo vaga de vocalista. Aliás, não era o Geiso, era o Ricardinho Prats. Vocalista. Vaga de vocalista, irmão, na Orquestra Sinfônica. Cara, ele foi atendido com uma educação e com uma gentileza pelo pessoal da OSPA, que fiquei constrangido, cara. O pessoal falou OSPA? Sim, OSPA. Puta, pela primeira vez eu vejo alguém pronunciando certo, né? Porque o pessoal fala OSPA. Não é orquestra, não é orquestra, né? É, não, isso aí. A nossa orquestra que durante muito tempo teve a sua sede ali na Independência, né? Na frente do muitos anos. No Teatro da OSPA e os shows memoráveis aconteceram naquele teatro. E onde vagam espíritos, né? E a nossa orquestra sinfônica há muito tempo não tem um lugar pra tocar em Porto Alegre. Isso é uma vergonha. Verdade, porra. Boris Casroy, isso é uma vergonha. É verdade, cara. A OSPA sempre ficou ali na frente do Beco, mas o Beco antes era o Encoraçado Botequim. Isso. E aí tem umas histórias. Muitos anos atrás, ficou muito tempo fechada também a Casa do Beco. Mas tem umas histórias que naquela época a Elis Regina vinha tocar ali na frente na OSPA. Aí não era a OSPA, era o Teatro Leopoldino. Aí ela atravessava e depois ia pro Encoraçado curtir. Mais ou menos. Que época, né? Que saudade de Porto Alegre! Olha, eu nem lá. Que saudade de Porto Alegre. Quem conta histórias maravilhosas dessa época é o Tatata. É, o Tatata, exatamente. Viveu tudo isso. Organizamos as melhores festas. Tá bem, vamos fazer os classificados do Pretinho, que tá na hora. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas da nossa audiência. Quero anunciar o meu produto, é um notebook HP com processador Atom de 2 GB de memória RAM e HD de 160 GB. Está em estado de novo. É muito bom, muito bonito e prático. Só estou vendendo porque realmente preciso da grana. Estou pedindo R$800 no notebook HP. É, quem está mandando aqui é o Vendo HP PB. @gmail.com. HPPB? Não é água pé, doutor Alceu. É HP de Hewlett Packard. Hewlett Packard. PB de Pretinho Básico, @gmail.com. HPPB. Amigos, estamos vendendo nossa casa da praia em Torres, Rio Grande do Sul. A mais bela praia gaúcha, uma casa mista no bairro Guarita, a poucos metros da praia. Uma casa com 2 dormitórios, sala, cozinha, WC, lavanderia, varanda, pátio com espaço para 1 carro. E estamos pedindo nada mais, nada menos que R$25 mil à vista. Baratinho, hein? O muro, como é que é o muro? É baixinho ou é alto? Tem que ser alto. Essa casa tá mobiliada, se desejar negociamos os móveis, a casa é completa, aí é óbvio, fica outro valor. E este preço, como estão vendo, está muito abaixo do valor de mercado, pois estamos necessitando do valor para comprar um AP em Porto Alegre. Segue meu e-mail para contato. Ô, alemão! vendofab@gmail.com. Só um pouquinho, meu. Já falo contigo. Essa casa aí, alemão? R$25 mil à vista. Oh, é Fab. Eu caio duro aqui, rapaz. R$25 mil só. 25 mil só. Meu Deus do céu. Tá vendofab@gmail.com, amigo. Eu achei uma facada, ah, cara. Ah, eu gostei do preço, 25 mil tá bem bom. 25 mil tá bom. E aí, Almirzinho, como é que tu tá, querido? Beleza? Qual é o produtinho de hoje, Almir? Show de bola, ah? Quer mudar de assunto. Gente, ô, Roda, tu gosta do Fetter? Ah, até eu gosto. Gosto. Porra, até... Não, peraí. Não, para. Peraí. Até eu gosto. Pode parar, filho. Essa é a resposta que eu tenho de falar. Porra, não, peraí, cara. Olha, eu até gosto do Fetter. Pra mim era isso, entendeu? Eu não, sem isso. Mais era perguntas. Obrigado, Almir. Eu gosto muito do Fetter. Mas tu gosta, cara, muito, muito mesmo. Mas é muito... Tá bem? Beleza. Ali. Agora eu vi, tá, quem bom, manda. Pessoal. Desculpa, tô indo, obrigada. Agora eu vi quem manda. Viu, então, agora tu viu que é ela, né, Almir? Então, Almir, que tem algema de dedo, wireless, hã? Fitness, security 2.0, traz até a Rodaica, nossa garota propaganda. Sim. Nossa nova garota, obrigada. Vou botar lá um pôster no Prédio Belas ali, bem grandão. É, tá. É aqui, querida. Sim. É algema para o seu amor. Oh. Ah, porra. Nesse dia dos namorados, pode abrir a caixa. Vou querer. Nesse dia dos namorados, você vai dar essa algema para o seu amor. O que, que é a algema do amor? É uma pulseira, como essa. Da pulseira do negócio do que o... Desbalanço? Desequilíbrio, isso. É. Das equilibragens. Então, tu põe uma pulseira em ti, uma pulseira no teu amor. Certo. Mas tem o cadeado no meio. O que acontece? Não tem cadeado. É o wireless. É o wireless. Trabalha com tecnologia wireless. Só, né? Tecnologia wireless hoje em dia. Porque é a tecnologia mais avançada, claro, do planeta Terra. Então, adiante, né, Almir? Exatamente. Dizem que foi até os alienígenas que trouxeram essa parada pra nós. Daí como é que funciona? Tu tá com uma pulseira, ela tá com outra pulseira. Daí, como é que é? E aí? Ela dá choque. Ah, é? Quando vocês dois se afastam por mais de 100 metros. Bah, que bom, amigo. Que ótimo. Dá choque só no homem. Só no homem. Só no marido. Assim é melhor. É bom, né? Claro, adorei. Não afeta se ele se afastar. Tem 100, rosinha? 100 metros de ti, choque nele. Então, okay. Choque básico. Dá o braço aqui que eu já vou botar agora. Choquinho. 3.200 volts. 3.200 volts. Só pra dar um assunto. Só pra dar um arrepio no cabelo. Ela também tem despertador, gente. Quando os dois namorados marcaram o seu namoro, o seu encontro, dois namorados. Ele avisa. Vamos, avisa e fica apitando. Tipo, 15 minutos antes começa a avisar. Meia hora antes. Já fica apitando numa altura maior do que o show do AC/DC no estado do Rio. Até a pessoa se encontrar com a outra. Aí encontrou, para de apitar. Para de apitar. Perfeito. Pra não esquecer dos encontros. Pra não esquecer. E por último, se a sua cara metade é pega no flagrante com outra pessoa, aí me interessa. Lança um pequeno lança-chamas, chamuscando ela toda. Certo. Então ela fica toda queimada. Bacana. Simplesmente isso. Bacana. Show de bola? Muito bom, adorei. Show de bola, Almir. Dá o teu bracinho aí, querido. Toma aí. Quantidade de gente queimada. Bota aí. 26 minutos para 7. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. No espaguete. Não falou. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Não, fora do ar não me serve. 18 minutos para 7. E aí, doutor Alceu, tamo bem? Aí, doutor Alceu? Tamo certo, doutor. Então espera só um pouquinho, doutor Alceu. Deixa eu mandar um grande abraço para os nossos parceiros. Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas daqui a pouquinho. Por falar nisso, a Rodaica vai falar sobre a da Miller para as nossas ouvintes. Dicas de moda da Rodaica para a da Miller. Segura a onda aí. Vinhos JP. A melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, o Carlos Alberto tá do Bahia, doutor Peter. Pô, melhor assim, né, doutor Alceu? Exatamente. Mas muito melhor. O assim. Do Figueirense livrou o Figueirense. O Bahia. Opa, desculpa, o Havaí. O Bahia, só quero lembrar pra vocês que é o próximo adversário do Grêmio sem ser esse fim de semana ou outro no Olímpico, que deve ser a estreia do Carlos Alberto. Sem mais. Maravilha. Só que exatamente. Não entendi nada. Então, mas tudo bem. O pessoal aqui entendeu. Assim. Quem tinha que entender, entendeu. Ótimo. E amanhã tem a final da Liga dos Campeões, doutor Pedro. E o mais legal de tudo, doutor Alceu, é que a NET está colocando uma sessão de cinema em 3D pra rapaziada assistir esse jogo numa sala de cinema, cara. Não vou na balada do Pretinho. É demais, velho. Vai ser às 15 para as 4, Barcelona e Manchester United. Demais, imagina, demais, cara. Uma partida em 3D, mano. 3D no cinema. Que coisa, hein? Só que aí não vai ser nem Barcelona, nem Manchester United, doutor Pedro. É, onde é que vai ser, doutor Ossio? Vai ter Wembley, Londres. Boa, doutor Ossio. Wembley, Londres. Tá bem, doutor Ossio. E tem o Brasileirão, Série A, Série B, doutor Pedro. Vamos lá, doutor Ossio. Na Série B, o Criciúma pega o Duque de Caxias, vem Duque de Caxias. Vai tá jogo. O Avaí pega o Atlético Mineiro, hein, Avaí? Oh. Tudo no sábado. É. O Inter pega o Ceará, e Inter. E o Figueirense pega o São Paulo, hein, Figueirense? Melhor, hein, São Paulo? Em São Paulo. Às 9 da noite, o Ceará sábado. Vem com o time reserva, que medo. E o Grêmio pega o Atlético Paranaense, hein, Atlético Paranaense? Domingo. Não só, eu acho que o Ceará vem com o time titular, né? Porque foi eliminado. Foi assim, caiu da Copa do Brasil. Ah, o Ceará caiu. Então fica tranquilo. É verdade. Não, então fica mais tranquilo. Então é 4-0 Ceará. É. Era isso, doutor Pedro. Obrigado, hein, doutor Ossio, pelas suas informações aqui no Pretinho. Vai daí, Girina. Poxa, por que tu já não fica de óculos, Girina? Devagar. Porque é só pra olhar de perto. Boa, pô, obrigado. E tu tá longe, entendeu? Tu tá muito longe dos nossos olhos aqui. É, mas eu tô perto do coração dos meus amigos, Rodaica. Ah, então tá ótimo. Continua assim. Do Marcos Piangas, eu tô bem perto do coração dele. Meus amigos se dizem eu te amo pra ti. Meus amigos dizem. Feter, eu te amo, Feter. Toda hora. Ô, Feter, eu te amo mesmo. Eu te amo mesmo. Te amo, meu coração. Eu também amo você. Eu gosto muito de fazer amor contigo, Feter. Não, peraí, cara. Desculpa. Ah, passei, vai, Girina, vai. O navio Marcos tava afundando e o comandante começou a berrar. Abandonaram o navio! Mulheres e crianças primeiro! Mulheres e crianças! E eu! Aí o senhor, que tinha mulher e 6 filhos dentro do navio, aproximou-se e disse com lágrimas nos olhos: eu estou muito emocionado, comandante. O senhor é muito humanitário. Humanitário nada. Depois que os tubarões estiverem de barriga cheia, não vão querer saber da gente. Titanic, né? Boa. O Cássio manda uma frase que é a seguinte: uma pílula contraceptiva pros homens seria mais justo. Por quê? Porque faz mais sentido tirar as balas do revólver do que usar colete à prova de balas. Parabéns. Adorei. É? Adoro. Mas incrível. No caso, seria a vasectomia, o que ele quer, né? Vasectomia é tirar as balas do revólver. Sim. Então já existe. Não, não, daí a vasectomia fica com bala de festim, né? Não, mas não é exatamente a vasectomia. De repente, assim como a mulher toma a pílula, o homem me tomar em vez da mulher. Né? É. Ainda não desenvolvemos essa tecnologia. É, mas a gente vai desenvolver agora. Daqui a pouco agora, isso aí. Calcinha, não. É, não, eu acho que tá bom assim. Não, olha, o machismo, assim, a grossura... Não é machismo, é grossura. Vai além. É, mas a gente ama o Feter. Vocês são muito grossos. Eu amei o Feter. Feter, te amo. Obrigado, amigos. Eu amo vocês também. Vamos fazer amor. Não, isso não. Micro-ondas. A praia dos anões surfistas. É o litoral gaúcho, micro-ondas. Micro-ondas. Cidreira. É de chocolate, né? Dá onda, dá onda, litoral gaúcho. Fazendo hang loose? Já falei. Meu... Causou um mal-estar na mesa agora. Cássio Fernando de Albuquerque Borges nos mandou. Valeu, obrigado, Cássio. Vai daí, Rodaquinha. Aí é o seguinte, com a chegada desse friozinho aí que a gente vai rolar, né? Nada melhor do que looks quentes e aconchegantes. Adoro. A Damilher sabe fazer isso muito bem e tem ótimas opções nas lojas da marca Damilher. Tanto para homens quanto para mulheres, as peças em lã são sinônimos de elegância e conforto. E podem ser usadas em sobreposições, o que é muito bacana, viu? Com outras peças de texturas diferentes, como couro, por exemplo. Misturar lã com o couro tá muito bacana para esse inverno. Lãs em pontos mais rústicos, ou mesmo a lã sozinha sendo a peça-chave do look. Na Damilher, as opções lisas ou estampadas são ótimas para serem usadas com aquele jeans super confortável. Super. A Damilher tem blusas de lã para os meninos também, tá vendo? No masculino, as blusas aparecem em lã mais pesada ou pode ter aquela de linha mesmo, ficando a critério de cada um usar uma lã mais quente ou somente uma peça mais leve pra esquentar aqueles diazinhos frios. Tá precisando? Dá Miller pra ele. Tá vendo esse bonito que eu tô usando aqui? Tá, mas esse aí é feminino, né? Não, mas tem opção masculina. Atenção, da Miller, tô precisando de um blusão. Tu ultrapassa, Cagê, fica bem. E aí é o seguinte, pra acompanhar todas essas novidades da Miller, que a gente sempre tá falando aqui no Pretinho, tu pode seguir eles no Twitter, que é o @ da Miller, e também pode dar uma chegada no site da Miller pra ver todos os modelos da Miller. .com.br. Da Miller escreve DAMYLLER. Damiller.com.br. São lindas. E aí, Porazito? Muito bem, eu tenho uma piada velha. Piada velha do Porazito! Apoio! Clube dos Alpinistas! O clube onde só o cu me interessa! Tá. Aí o cara manda e-mail aqui, olá suas bichas. Ah, tá. Isso. Valeu, machão. Fala aí, profeta. Vai uma piada. Dois bêbados caminham pela rua até chegarem em frente a uma casa. E um fala, finalmente eu cheguei na minha casa. Nossa senhora. E o outro, negativo, essa casa aqui é a minha casa. Não, eu moro aqui. Quem mora aqui sou eu, pô. Eles são casados e não lembram. E assim discutindo até que sai uma mulher de dentro de casa e fala... Vocês dois de novo, seus bêbados, discutindo em frente de casa, pra dentro já! Que exemplo, pai e filho bêbado! Ah, não! Tem mais um! Mais um! Quem mandou a primeira foi o Marcelo Kerber, de Gravataí, Rio Grande do Sul, pede um corno! Pros colegas da Luvex e um pouco tranquilo! Pras grávidas da empresa! Aí o velhinho tá nas últimas, o padre tá ao seu lado pra dar-lhe a extrema unção e ele diz ao ouvido. Antes de morrer, reafirme sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. Era rabino ou padre? É um padre. Padre, isso. Tá. Padre, mas fala muito latim, né? Tá. Meio, né? Mas aí o velhinho fica quieto e o padre pergunta de novo. Vamos lá. O cara não consegue mais falar, né? Vamos lá, quando se deixa este mundo, é preciso se preparar e renegar o mal para poder juntar-se ao Senhor o mais rápido possível. Porque você não quer renegar o demônio? E o velhinho lá com a voz trêmula... Enquanto eu não souber pra onde eu vou, eu não quero ficar de mal com ninguém. Boa, velhinho. Rodrigo Fernandes de Criciúma. Deixa eu ler uma aqui que o Maurício Amaral mandou. Na verdade, ele reenviou. Quem mandou foi o Fábio e-mail, Davi. Fábio Davi Crestani mandou um diálogo entre Colbert e Mazarino durante o reinado de Luís XIV. Durante o reinado do Luís XIV da França. Aí, então, o Colbert era ministro de Estado e da Economia do rei Luís XIV. Certo? O Mazarino, cardeal e estadista italiano, que serviu como primeiro-ministro na França, era um notável coletor de arte e joias, particularmente diamantes, e deixou de herança os diamantes Mazarino para Luís XIV, em 1661, alguns dos quais permanecem na coleção do Museu do Louvre, em Paris. Então o diálogo foi o seguinte, o Colbert, ministro de Estado. Para encontrar dinheiro, há um momento em que enganar o contribuinte já não é possível. Eu gostaria, senhor superintendente, que me explicasse como é que é possível continuar a gastar quando já se está endividado até o pescoço. Eu queria saber também. Aí o Mazarino, cardeal, disse que se é um simples mortal, claro está, quando se está coberto de dívidas, vai-se então para a prisão. Mas o Estado esse é diferente. Não se pode mandar o Estado para a prisão. Então ele continua a endividar-se. Todos os estados o fazem. E o Colbert? Ah, sim, o senhor acha isso mesmo. Contudo, precisamos de dinheiro. E como é que havemos de obter se já criamos todos os impostos possíveis e imagináveis? E o Mazarino? Criam-se outros? Bah. Colbert? Mas já não podemos lançar mais impostos sobre os pobres. Mazarino, sim, é impossível. E o Colbert, então os ricos? Não, os ricos também não, disse o Mazarino. Eles não gastariam mais. Um rico que gasta faz viver centenas de pobres. E o Cobra diz: então como havemos de fazer? Mazarino retrucou: Colbert, tu pensas como um queijo, como um penico de um doente. Há uma quantidade enorme de gente situada entre os ricos e os pobres. Bah. São os que trabalham sonhando em vir a enriquecer e temendo ficarem pobres. É a esses que devemos lançar mais impostos, cada vez mais, sempre mais impostos. Esses, quanto mais lhe tirarmos, mais eles trabalharão para compensarem o que lhes tiramos. É um reservatório inesgotável, Colbert. Exatamente. Perfeito. Pá! Demais. Isso em 1650, cara. Demais. Pra começar o fim de semana pensando, mandou o Fábio Davi Crestani de Tapera, Rio bem, Grande do Sul. É, mandou muito bem. Tapera, Tapera lá em Floripa, querido. Tapera? Pode ser Tapera. Não, Tapera tem no Rio Grande do Sul também. Caraca, meu. Mas demais isso aqui, né? Mais tu tira da classe média, mais ela tem que trabalhar pra reparar. Trabalhar pra viver. É uma fonte inesgotável, exato, como ele falou, né? Não entendi nada desse meio aí. Não entendeu? É bom, vai trabalhar, Almir. Vai trabalhar, Almir. A mensagem que o e-mail deixa é a seguinte: vai trabalhar. Tem que trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. E aí, Girina, trabalha aí, Girina. O dentista tá examinando um paciente e diz: olha, esse seu dente está morto. Morto? Ah, morto? Então é melhor arrancar, doutor. Não, não, posso colocar uma coroa nele. Não, não, prefiro enterrá-lo sem cerimônia. E chegam 700 currículos na mesa do diretor. E o diretor diz à secretária: e aí, neném, pega aí os 30 de cima aí e joga 670 aí no lixo. Ai, o senhor está louco? São 670 pessoas. Talvez os melhores estejam entre esses 670. A voz tá ótima. Sim, a secretária tá com problema. Alguém tem uma pastilha? A questão é o seguinte: nossa, deixa só os 30 de cima, porque eu não quero gente azarada perto de mim. Vamos por tudo. Muito bom. Pior técnico, é que deve, né, ser assim, né, cara? Não, não, geralmente não é assim. Não. Geralmente. Seleções geralmente envolve outras coisas. É. Tipo? É. Atributos. QI. Tu já fez teste de sofá, Marcos? É. Cara, eu posso dizer aqui, já fiz. Eu testei um sofá na loja. Trabalhei numa outra empresa. Tu já fez buscando vaga ou oferecendo vagas? Buscando vaga. Buscando então vaga. Tu é grave, foi obrigado a deitar no sofá e ver se cabia. E pelo jeito passou. E coube? Nossa, e coube. Passou? Foi legal, passou, legal. Foi fácil, foi fácil. O nome dela era Fátima, era diretora da Microsoft. Ah, boa. Dois toquezinhos pra galera que tá ouvindo o Pretinho. Hoje em Porto Alegre tem o australiano Donovan Frankenheiter. Ele é australiano? Acho que é californiano. É, californiano. Bom, tem o Donovan, né? O Donovan Frankenheiter, atração gringa hoje no centro de eventos Casa do Gaúcho em Porto Alegre. Vai ter inclusive o nosso amigo DJ B Fornari. Não é B. Não é bi, cara, é que deixa ser bi. Não é bi, preconceituoso. Ele é um bi. Ele é bi. O que vai estar lá fazendo o som, vai ter The Beautiful Girls, DJ Sia e a atração principal, grande o Donovan Frankenheiter, 10 da noite de hoje na Casa do Gaúcho em Porto Alegre. E amanhã, no Rancho Mariás de Balneário Camboriú, tem a balada do Pretinho na loucura universitária. Bonito. Todo mundo de Camboriú amanhã pode conferir a balada do Pretinho. O Donovan é californiano. E amanhã no Patrolas, 11h40 da manhã na RBS TV, eu vou virar boneca. Vou dormir na caixa. Opa! Patrola agora em HD. O que é virar boneca? Ela vai ser vestida de boneca, não, é isso? Não, eu fui acompanhar um projeto de umas fotógrafas que se formaram e elas fizeram um trabalho chamado Doll Me. Transformando pessoas em bonecas. O Fetter passou por esse processo. Não, mas eu... A boneca sou eu. E aí eu virei boneca pelas mãos das gurias que fazem um trabalho incrível e vai estar no Patrola amanhã, Daica, um resultado e tudo mais. A gente tem 3 minutos de programa. Fala, ainda. Quero mandar um beijo também pro pessoal do fã clube do Fetter no Twitter, que tá aqui me pedindo pra mandar um beijo pro fã clube. Então eu tô mandando. FCO_Fetter com 2 T's. Rodaica, 2 minutos. E quero aproveitar pra mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai também, que estão ouvindo. Ah, queridos. A sogra dormiu lá em casa essa noite. Mais alguma declaração que tu quer falar? Deixa eu falar pra vocês estão perdendo. A minha sogra dormiu lá em casa essa noite. Olha que legal. Coisa boa, hein? Coisa boa quando a sogra dorme na casa da gente. Música romântica. Demais. Vai, Rodaica? Né? Tá, era isso, estamos encerrando. Dois minutos ainda, Rodaica. O que, cara? Fala, Piangers. Diz que o Brasil quer ouvir, Rodaica. O Brasil quer ouvir essa frase. O que, tá, que o Brasil quer ouvir, Piangers? Uma declaração. Uma declaração. Faltou no primeiro bloco. Ah, entendi. Vai, Rodaica, fecha o caipira, o caipira meio deprimido. Caipira meio deprimido vai procurar ajuda. Na consulta, o médico pergunta pro Matuto: então, o que te trouxe aqui? Eu vim de táxi, doutor. Não, não, desculpa, eu não me fiz entender. É, vamos de novo. O que você tem? Tem assim, uma fazenda, que não é muito grande, mas tem 3 mil cabeças de gado, tem plantação de soja, milho e tem um galinheiro também. Não, eu quero saber, vamos ver se o senhor me entende. O que você sente? Eu sinto uma vontade muito grande de vender tudo e vir morar na cidade com meu primo Marcos. Quer sair do armário, Josias? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Eu amo vocês. Muito obrigado pela audiência. Alexandre. Cala a boca, Disseu. Eu te amo. Na segunda!